Eu tenho fé. Tem fé mesmo? E a hora que faltar, continuo tendo fé? Deus nos trouxe aqui, irmãos, simplesmente para dizer que Ele é contigo. Ele te ama, querido. Sabia que você é lindo, cara? Você é lindo demais, cara. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe que é gostoso você olhar para as pessoas, olhar para alguém e se sentir bem? É gostoso, não é? Sentir aquela comunhão, como se você já conhecesse, aquele desejo de chegar, de sentir. Irmãos, verdade mesmo, eu sempre falo, o Anderson já está enjoado de ouvir falar isso, mas eu tenho assim, ó, como eu queria ser João, irmãos. Como eu queria ter sido João. Por quê? A Bíblia diz que João, Jesus tinha três mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. Mas João, quando Jesus estava, onde é que João estava? Só assim, ó. Meu Deus do céu, irmãos. Aleluia! Você sentiu o cheirinho dele? Pense bem, você sentiu o calor dele? Pense bem, você ouviu o coração dele? Tuque, tuque, tuque, tuque, batendo ali dentro. Eu fui num culto lá na minha terra, e a Aninha é uma menina que está chorando até hoje por causa de gente ter vindo embora. Ela tem 7 aninhos agora, e ela subiu assim no púlpito para tirar uma foto com a Aninha. Eu abracei a Aninha, meu ouvido chegou bem no coração dela, eu tirando foto com ela e o coração dela tuque, tuque, tuque, tuque, tuque disparado. Agora imagine você abraçado com Jesus. Oh, meu Deus. Irmão, feche o teu olho e imagine isso. Se você o ama realmente, imagine ele na pessoa que você mais ama, você abraçado com ele. Ah, eu não aguento, irmão. Eu não aguento. Eu digo assim, que o dia que eu abracei ele, eu não vou morrer, porque eu já tô vivo para sempre. Mas é gostoso demais, né? É bom demais, aleluia. Deus, poder beijá-lo, poder abraçá-lo. Mas já vai treinando hoje. Já vai treinando aqui na terra, irmão. Já vai ficando íntimo dele aqui na terra. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Sabe o que eu fiquei a tarde inteira trabalhando num texto aqui. Mas é brincadeira, olha, verdade mesmo, olha. Trabalhei num texto, escrevi. Está aqui o texto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas hoje é dia de confraternização. Ele fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. A confraternização. Com ele eu cearei e ele comigo. Aleluia. Pense nisso, irmão. Vamos pensar simples assim. Não é nada profundo, é simples. O aconchego, o carinho. Sabe aquele carinho que você pega o teu filho no colo? Eu sou doido por criança, por isso que eu só tive 2, para criar bem, tá? Aleluia. Ahai, chá. Xerama, ahai, que, xemas. Irmão, enquanto você adora ele, Deus está agindo, Deus está operando um milagre, irmão. Não tinha uma batalha praticamente invencível. Como que o povo de Israel venceu aquela batalha? Foi com espada? Não. Foi com cavalos, com camelos, foi com elefantes. Foi com arco, com lança? Não. e com o coral. É coisa de louco, irmão, com o coral, adorando a Jesus. Tem um ditado no mundo que diz que quem canta seus males espanta. Não, mas quem adora a Deus, irmão, se entra adoração a Deus, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para o mal. Tanto é verdade que a Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus entrava em Saul, não é assim? E era da parte de Deus, Deus permitia. Mas chegava Davi, adorava a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E como que se adora a Deus? Só como Davi tocando? Ou só como outros cantando? Não. A Bíblia diz lá, no livro de Isaías, no capítulo 6, que Isaías, quando ele entrou no templo, o que que ele viu? Viu um coral? Viu uma banda? Viu uma orquestra? Não, ele viu os seres celestiais. O que que eles estavam dizendo? Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. E você começa santo, santo, mas eu estou na carne. Começa na carne, irmão, e vai terminar no espírito, em nome de Jesus. De mãos atadas. Você acha, irmão? A Bíblia diz: se vós sendo maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, tanto mais vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Deus tem muito mais para dar, irmão. Se nós começarmos aqui, irmão, não precisa falar nada, só santo, santo. Viu aqueles hinos de adoração aqui? Gostoso demais, rapaz do céu. Adoração a Ele, ao Cordeiro, aquele que morreu, mas ressuscitou, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A gente não sente algo gostoso também? Vamos ser francos, sente, né? Sente aquele que não está assistindo, mas aquele que está adorando também. Mas eu não sei cantar. Mas graças a Deus nós temos voz para falar. Mas a minha voz é feia. Mas foi Ele que fez, irmão. É feia para você, para Ele é bonita, é linda, é gostosa. E quando você fala, a Bíblia diz que ela sobe como um cheiro suave. Pastor Daniel Regis, de Caxias do Sul, não sei se ele vive ainda, porque nunca mais o soube. Vive ainda? Na Caixa Preta, é vivo ainda. Eu lembro que quando ele foi na Itararé, há uns 20 anos atrás, ele estava com câncer. E eu tive o privilégio de levar ele para o hotel, levar ele para a igreja. A Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. E eu carreguei anjo no meu carro. Tinha um Corsinha amarelo, amarelo, ele era o Corsinha Piquet. Ele andou no meu Corsinha Piquet. Mas o que que ele diz? Ele diz assim, que Deus, irmão, quando Ele recebe o nosso louvor, Ele não ouve com os ouvidos como nós ouvimos. Ele recebe assim, ó, cheirando. É diferente, né? Por isso que a Bíblia diz que Ele não vê como vê o homem. Ele não faz como faz o homem. Ele muda todas as coisas. Por isso que, independente daquilo que você está vivendo, aquilo que está acontecendo, ou aquilo que você está temeroso ou temerosa por acontecer, o Senhor, hoje, Ele muda. Aleluia. Sabe o que você tem que fazer? Só: obrigado, Jesus. Te amo, Jesus. Te adoro, Jesus. Mas está doendo? Te adoro, Jesus. Nem que seja com os dentes cerrados. Mas eu não consigo falar. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o futuro, o amanhã, muitas vezes nos assusta, né? Nos preocupa, irmão. E a Bíblia diz que é para a gente não se preocupar, mas nós somos humanos, meu Deus do céu. E graças a Deus que Ele sabe disso. Sabe? E Ele é psicólogo. Ele sabe disso. Ele sabe entender. Tem pessoas que falam assim: mas será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu estou preocupado. Se você está preocupado, é porque não pecou. Se tem preocupação, é porque não pecou, irmão. Será que eu blasfemei contra ele? Não. Se você tem essa preocupação, é porque não. Aleluia. Se tivesse isso aí, esse sentimento não existiria. Eu simplesmente faria e que dê onde der. Aleluia. Então Deus nos conhece. Deus conhece a nossa fraqueza. Mas eu falei isso, eu disse aquilo. Mas a Bíblia diz, irmão, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre e sabe que está fazendo errado e continua, jamais prosperará. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para essa confraternização de fim de ano, irmão, para ter comunhão conosco, para nos abençoar. E no momento que você, mas eu não recebi ainda, no momento que você participar do pão e participar do sangue, simbolicamente, embora que seja simbólico, mas no momento que você participar, o Senhor pode conceder o desejo do teu coração. Não é porque eu estou dizendo, irmão, é porque a palavra dele é fiel. E ele me trouxe aqui hoje, não para dar aquilo que você precisa, porque eu também preciso, mas para dizer que ele pode te dar. Ele pode conceder o desejo do teu coração. Aleluia. Tem uma palavra muito linda, irmãos, no livro de Esther, que Deus a separou para aquele dia, Deus a preparou para aquele dia, para aquele momento, para aquela situação. E ela sentiu acuada. E Mardoqueu falou para ela assim: se você fizer, você tem que fazer, porque é a vontade de Deus. Se você não fizer, Deus vai dar um jeito e fazer, irmão. Mas Deus te preparou para este momento. Irmão, irmã, Deus te preparou para este momento. E Deus não trabalhou só na história de Israel. Deus trabalhou na história do mundo. É mundo, irmãos. É mundo. É o rumo da história. E vivemos hoje porque Deus trabalhou no passado. E hoje Ele trabalha. E Ele preparou você para esse dia. O seu nome, dessa menina que cantou aqui, você cantou? Suzana. Deus te preparou para este momento, Suzana. Tá, filha? Para este momento, como Esther. E Deus hoje quer estender o cetro, como o rei Assuero estendeu o cetro para Esther. Não era o momento dela chegar, ela não foi chamada, mas o rei, ela se atreveu e foi. Mas antes, ela se preparou. Mesmo assim, ela não sabia o que iria dar, mas ela ousou, chegou e Deus a abençoou. Aleluia. A vitória é nossa, irmão, pelo sangue de Jesus. Participe hoje, irmão. Não porque é a última do ano, não sei se vai ter mais uma na virada do ano. Vai ter? Não, não, porque é a penúltima, então. Ah, essa é a última? Ah, só hora que vem? Não, porque é a última, irmão. Mas é porque você está aqui. Porque Deus preparou isso para nós. Como disse o Anderson. Eu falo Anderson porque a gente conhece eles desde criança. Como ele disse, foi... Nós não viemos aqui por acaso. Foi o Espírito Santo de Deus que nos trouxe. Porque Deus queria tratar conosco, falar conosco. Os outros precisam também. Mas era para você. Era contigo que Ele queria falar. Aleluia. É você que Ele quer pôr assim, ó, no colo. Como João. É gostoso sentir isso, né, querida? É gostoso imaginar isso, né? Arai, chama, arai. O meu piá pesa uns 90 quilos mais, né? Já chegou mais de 100. Mas às vezes eu sento lá, filho, senta aqui no colo do pai. Tem 25 anos. Mas é que eu gosto disso, irmão. Arai, chama, legal, show. E Deus também, irmão, Ele gosta disso. É isso que Ele quer fazer contigo nesta noite. Ele quer que você sente no colo dEle. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer passar a mão assim no teu cabelo, te acariciar. Xeraike! Ele quer te ouvir dizer, paizinho. Oh, paizinho querido, te amo, paizinho. Oh, paizão. Ou pai, ou papai, mas com amor. E já é che la bagacha des. Enei galache. Niarachidas. É isso só que Ele quer que você sinta, irmão. O carinho dEle, você não está sozinho. Você não é órfão. Você não é órfã. Sabe o que aconteceu comigo hoje novamente? O menino vai se casar, a gente está lidando com as coisas. Fui lá ajeitar, ajudar ele a levar, ajeitar a casa dele. Meu pai faleceu há 3 anos, o seu há 14, né? Então, 14 anos. Então, outro amigo que me deixou há 3 anos atrás. 15 dias meu pai ficou doente e morreu. Não deu para fazer nada. Levamos em 5 médicos, correria. Meu pai faleceu. Minha família não é crente, só tem um irmão que é crente. Nós somos 5 irmãos. Mas o meu pai, na quinta-feira, que ele estava lúcido ainda, ele aceitou Jesus como Salvador. E daí ele não se comunicava mais com a gente. E para amanhecer, sábado, domingo, ele faleceu. Mas uma coisa interessante, eu saí com meu filho já algumas vezes e já senti isso. Outro dia eu estava ali perto de Tibagi, no Paraná, e ele estava dirigindo, e eu que dirigia, o meu pai do lado. E eu me senti como se eu fosse o meu pai, um negócio assim, fração de segundos. Eu me senti como se eu fosse o meu pai e o meu menino fosse eu. Me senti por 2 vezes assim, foi uma experiência única. E daí hoje eu estava lá ajudando ele na casa, e veio esse sentimento assim. Sabe, um negócio gostoso. Eu me imaginei o meu pai, quase que eu ouvi até a voz do meu. Eu falando era a voz do meu pai. Glória a Jesus. E é isso que Jesus quer, que nós nos pareçamos com Ele. Felipe, certa vez, estou terminando. Felipe, o meu menino é Felipe também. Felipe chegou para Jesus e falou assim: viu, mas jeito que é o pai, como que é o pai, né? Daí Jesus falou assim: ô rapaz, está comigo aí há tanto tempo e não sabe que jeito que é o pai? Está me vendo? Está me vendo? Está vendo o pai? Você está me ouvindo? Está ouvindo o pai? Está me sentindo? Está sentindo o pai? Aleluia. Entendeu por que eu fiquei feliz de lembrar que parece que eu era o meu pai? Aleluia, glória a Jesus. E para encerrar, eu só vou perguntar uma coisa. E aí fora, irmãos, quando alguém chega e pergunta para mim e para você, na igreja é fácil, porque um abraça mais, um abraça menos, dentro da churrasqueira parece que está tudo acesa, né? Mesmo com cinza no meio, parece que está queimando. Se botar a mão, queima. Mas lá fora é que é a diferença. Sabe que eu estava vendo uma coisa, Anderson? Eu não entendo como é que pode. Assim, eu não consigo entender na minha ignorância. Se vocês conseguirem me ajudar, me ajudem. Tem crente, irmão, que eu até usei uma expressão bem simples: não pode passar na frente do boteco, ele já está de fogo. Não é? Tem crente que não pode nem passar. nem de costa, já está de fogo. E às vezes crente que nasceu na igreja, irmão. Eu aceitei Jesus há 33 anos. Eu nunca vivi só no meio de crente. Eu só vivi e vivo no meio de incrédulos. Só. Convivo, comungo, como? Ontem eu fui na confraternização. Eu não tomo nem água na hora de comer. Ia tudo encher a cara. Eu não. Na boa. Tanto faz para mim. Problema deles. Mas o que eu quero dizer com isso? Como que nós nos portamos lá fora? Hoje nós participamos da ceia. Amanhã, se a pessoa chega, onde está Jesus? Como ele é? Como Felipe fez? Felipe andou com Jesus e não sabia quem era o Pai. E vamos fazer o seguinte: eles não vão perguntar para nós que quem é o Pai, mas quem é Jesus? Que jeito que ele é? Será que? Vou encerrar. Será que eu posso dizer assim, ó? Você quer ver Jesus? Ó, olhe para mim aqui, ó. Tá me vendo? Tá? Como que Jesus anda? Ué, olha o jeitão de eu andar, ué. Como que é o cheirinho dele? Ó, sinto o meu cheirinho. Olha lá, Xen, Degas. Emahai, Xen. É simples, mas é muito sério. Lá no trabalho, como os amigos, se eles perguntarem que jeito que é Jesus, eles falam, você é igual esse? Estou fora. Continuo do mesmo jeito que está. Sorte deles, e é melhor mesmo. Porque eu seja quente ou seja frio, porque se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Como que é o Pai? Aleluia. Quem é o Pai? A Bíblia diz, irmãos, para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Participe da ceia, irmão, dignamente. Indignamente, não participe. Mas, primeiro, acerte e participe hoje, irmão, em nome de Jesus, irmão. Posso fazer uma oração? Vamos ficar em pé, irmãos? Para que o Senhor nos dê condições, nos dê força, nos dê graça, irmão. Porque não é fácil mesmo, né? Eu lembro quando meu pai, eu sou mais velho de casa, minha mulher também é mais velha. É a diferença de 2 anos, era um bando de rato, né? E eu, como era o mais velho, tinha que caminhar. Um ia no cangote, outro ia no colo, outro ia na barriga, outro não sei como é que ia. Agora eu sei como é que eu ia, irmão. Eu tinha que andar a pé. Eram 7 quilômetros de terra. Eu já fiz caminhada, gostava de fazer trilha. Mas uma criança de 5, 6 anos, caminhar 7 quilômetros, irmão, na terra, não era fácil. Eu caminhava, mas eu lembro que meu pai passava, eu lembro de um areião, que tinha um areião, sabe o que é areião, né? Que a chuva vem e deixa areia na estrada assim. E onde meu pai passava, tinha um pé assim, e o pé esquerdo dele era para fora. Eu gostava de pisar igualzinho meu pai. Treinei, mas não consegui ficar. Uma que eu fiquei mais alto que ele também. Mas o nosso número era o mesmo, 38. O único lá em casa. E até em casa o pessoal fala assim para mim: meu pai, o nome do meu pai era Hermes. Viu? Tá igual o Herminho, é? Então diz que eu acho que eu puxei muito meu pai. Principalmente quando eu brigo. Quando eu chamo atenção. Tá igual o Herminho, é? E dele vão falar assim para você: você tá igual o Jesuszinho, é? Hã? Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Será que lá fora pode dizer isso? Você tá igual Jesus. Sabe, várias vezes chegar num determinado lugar, mulher demais faz, mas homem não, né? Bem desleixadão assim. Viu, rapaz, você é crente? Opa, graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas você é crente? Quem? Onde? Cadê? Hã? Glória seja dado o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmão, a entrarmos em comunhão com Ele. Amém? Querido Jesus, aqui está a tua noiva, a tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos mais de Ti, a termos uma comunhão mais íntima contigo, a parecermos mais contigo, Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, prepara situações, meios, para que possamos caminhar cada dia mais lado a lado contigo, Senhor. Como João, estar sempre encostado em ti, abraçado em ti, seguro nos teus braços, Senhor, para que a tua luz resplandeça na nossa vida e aquele que caminha conosco saiba, Senhor, que realmente somos teus, que somos parecidos contigo, Senhor, que estamos aqui neste mundo para fazer a diferença para a tua glória. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Precisamos de ti, pois somos tão falhos, tão carentes, tão necessitados da tua ajuda, Senhor. Sem ti, o que seria de nós? Dá-nos força, Pai. Espírito enche vidas agora, para que tenham força de confessar os seus pecados, para que o sangue de Cristo surta efeito, em nome de Jesus, abençoa-nos. Xerei, xobalaque, endostei, arrai tchunenache, cura feridas na alma, cura feridas no espírito, cura feridas na carne, cura feridas no coração, em nome de Jesus. Que o teu filho e a tua filha, ao participar nesta noite do teu corpo e do teu sangue, seja curado, receba vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. O pastor está nos dando a oportunidade de fazermos a leitura da palavra do Senhor. A nossa